este programa faz bem para você, que faça bem para mais pessoas. Só assim conseguiremos manter essa obra de evangelização. Colabore. Ligue 0 operadora 41 3221 6060. Jesus misericordioso os abençoe. Evangelizar é preciso. Padre Reginaldo Manzotti lança o livro Encontros, o terceiro e último da trilogia Sinais do Sagrado. Com esta obra, o sacerdote comprova como é possível sair de um estado de angústias e tribulações através do relato de 8 encontros inspiradores e emocionantes ocorridos durante a vida de Jesus. Páginas recheadas de orações e reflexões para o dia a dia, sempre de uma forma prática e simples. Encontros. Adquira já o seu exemplar na loja virtual padrereginaldomanzotti.org.br/loja, pelo televendas 41-3221-6050 ou nas lojas da associação, em Curitiba, na rampa de acesso ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no centro, em Fortaleza, na Avenida Antônio Salles, 1357, loja 19, bairro Joaquim Távora. Acabamos de rezar o Terço das Santas Chagas na Hora da Misericórdia. E confiantes na graça de cura e libertação de todos os sofrimentos e dores, que todos os dias nós temos o nosso encontro marcado aqui na nossa programação. Padre Reginaldo Manzotti, eu, Geison e todos nós juntos somos a família Evangelizar é Preciso, intercessores das Santas Chagas. Escutemos palavras de salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos povo amado de Deus, obrigado. Vocês que me permitem, neste horário, entrar na tua casa de novo, Padre. É uma alegria, né? De manhã à tarde, estarmos juntos. E você tem divulgado a Hora da Misericórdia? Eu espero que sim. Espero que você tenha divulgado e fale das coisas boas de Deus que acontece. Vamos juntos? Escutar o que Deus tem feito em nossas vidas. Escute. Padre Reginaldo, eu sou Janaína de Juazeiro do Norte. Estou ligando para agradecer por tantos ensinamentos sobre o Sagrado Coração de Jesus. Aqui em Juazeiro, temos a cultura de fazer a renovação do Sagrado Coração de Jesus anualmente. Os mais velhos dizem que por pedido e ensinamento do Padre Cícero. Confesso que era um pouco descrente dessa prática. Mas hoje, depois de ter me aprofundado mais nesse conhecimento, esse ano mesmo irei fazer a entronização do Sagrado Coração de Jesus em meu lar. E ainda ligarei para testemunhar sobre as inúmeras graças que o Senhor Jesus derramará em minha casa. Obrigado, Senhor, pelo Padre Reginaldo entrar em nossas casas todos os dias, porque evangelizar é preciso. Eu que digo, filho, obrigado a você por me deixar entrar na sua casa. Claro, eu estou todo dia nessa Hora da Misericórdia. Não tem domingo parado, não. Não tem dia de folga, não. Aqui é todo dia. De domingo a domingo. Mas a decisão de ligar o rádio nesta emissora é uma decisão tua. E eu agradeço por me deixar entrar na sua casa, na sua vida. Bíblia aberta, cartilha de oração. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração. E o texto desta sexta-feira, Mateus 10, 16 a 23. Como é bonito ouvir. Mateus 10, 16, 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vede, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levado diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante dele e diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento, vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade, eu vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto continua a ser sobre o envio. A semana inteira nós estamos no capítulo 10 de Mateus. Quem me acompanha todo dia, a hora da misericórdia, vai se dando conta. Foi o primeiro trecho, o segundo trecho, o terceiro trecho, e todos se referem ao envio. O envio que Jesus fez e hoje ele diz, olha, não vai ser fácil. A missão não vai ser fácil. Vocês vão como cordeiros enfrentar lobos. Jesus já fala isso. Você acha que está difícil aí o teu ministério? Você que é catequista, você que é ministro da Eucaristia, você que trabalha com a pastoral da criança, você que trabalha na igreja. Ah, padre, eu achei que era mais fácil. Bom, se enganou. Mas Jesus não te enganou, porque ele já avisou antes. Vai ser difícil. Vão te perseguir, vão te caluniar, vão te difamar. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Maravilha, não é não? Ajuda-nos, Senhor, a não desistir. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar sempre. Você está escutando? Não desista, não. Dificuldades nós teremos. Senhor, dai-me a perseverança final. Dai-me, Senhor, a perseverança até o fim. E se por acaso no teu coração o inimigo estiver plantando a semente da desistência, arranque e faça por Jesus. Nunca faça nada por um padre ou para ser visto ou por compensação, por ego, não. Eu estou fazendo, trabalhando, servindo a Jesus Cristo. Isto é fundamental. Eis meu coração confiante para cantar o teu louvor. Minhas quedas não são nada. Está escutando? É tudo teu amor. Que maravilha! Eu espero que nessa altura da hora da misericórdia você possa dizer: nada vai me separar. Nada vai me afastar de Jesus. Nada vai me tirar da presença de Deus. Tudo é possível aquele que crê. Nada vai me separar. Nada. Nada vai me fazer desistir de servir ao Senhor. Pode me afastar de ti, Senhor.